ouvintes. Um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 80ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iniciamos uma série de programas completamente distinta do que tem sido habitual no nosso recanto. A viagem por várias cidades do mundo e os festivais de verão ficam para trás e iremos centrar-nos nos últimos 20 anos da história da música nacional e internacional. Esclarecendo melhor os meus amigos ouvintes, sendo hoje a emissão número 80, passam a faltar 20 emissões para o número 100. E faltam igualmente 20 semanas para o final do ano 2011. Ou seja, e com a devida autorização do estimado e requintado diretor Carlos Bonaparte, a partir de hoje e até ao final do presente ano, iremos escutar alguns dos maiores sucessos musicais de cada um dos últimos 20 anos. Iniciamos, como seria óbvio, em 1991. E com o Festival RTP da Canção desse ano, que consagrou 12 pontos como a grande vencedora, com 166 pontos, à frente do agrupamento musical Os Bloco, com a melodia Fazer uma Canção, e de Te Amo e Não Pensei, de Carla Sofia, que ocuparam respectivamente a segunda e terceira posições no certame. De seguida iremos escutar a música que ocupou, de acordo com os arquivos aos quais a Antena Web teve acesso, a posição número 1 no European Top 20 de 1991. Um programa que também já pôde ser escutado na nossa estação radiofónica, mais precisamente no canal 2. A faixa mais comercializada na Europa nesse ano foi retirada da banda sonora do filme de Robin Hood de 1991 e também do álbum de Bryan Adams intitulado Waking Up the Neighbors. Enquanto acordava os vizinhos, o canadiano cantava a melodia romântica Everything I do it for you. Look into my eyes. Tell me it's not worth trying. Formado nos Estados Unidos da América. O vocalista é igualmente norte-americano, mas a guitarra que iremos ouvir foi tocada por um português. Nuno Bittencourt e o seu agrupamento musical Xtreme popularizaram em 1991 a canção que se tornou a marca de carreira do grupo, More Than Words. How you feel. 4 de setembro saltou para as lojas talvez o álbum mais marcante do panorama musical em 1991. Nevermind, dos Nirvana, um grupo que nos últimos dias tem sido novamente recordado devido ao falecimento de Amy Winehouse, isto porque o vocalista Kurt Cobain pereceu igualmente aos 27 anos de idade. Em Nevermind, podia escutar-se um hino da juventude de então, e aquela que foi considerada por muitos uma das 10 melhores canções de todos os tempos, Smells Like Teen Spirit. Yeah. regressamos a Portugal com o supergrupo Resistência. Era um caso de sucesso ímpar no nosso país. O seu primeiro registro, Palavras ao Vento, chegou às lojas em 1991. Original dos Chutes e Pontapés, o Samus não sou o único. Pensas que eu sou um caso isolado, não sou o único a olhar o céu, a ver os sonhos partirem. Espera que algo aconteça, a despejar a minha raiva, a viver as emoções, a desejar o que não tive, agarrado às tentações. E quando as nuvens partirem, o céu azul ficará. E quando as trevas se abrirem, vais ver o sol brilhará. Vais ver o sol brilhará. A banda norte-americana R.E.M. lançou o álbum Out of Time. Um trabalho discográfico contou com alguns dos maiores sucessos do grupo, como Losing My Religion. Oh, life is bigger. It's bigger. Corner. That's me in the spot. Live. whisper. Every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep an eye on you, like a hurt, lost and blind. Queen, que contou com a participação de Freddie Mercury. O vocalista do grupo britânico faleceu a 24 de novembro de 1991, no mesmo dia que se registrou a perda de Eric Carr, baterista dos Kiss. Mas como o espetáculo e no fundo a vida deve continuar, fiquemos com The Show Must Go On. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Whatever happens, I fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friends. The show must go on. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatro Snap Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a alguns dos maiores sucessos musicais do ano de 1991. Recordo que a partir de hoje até ao final do presente ano, as quadras temporais vão centrar-se nos maiores êxitos de cada um dos últimos 20 anos. Portanto, e como o amigo ouvinte deverá imaginar, iremos abordar na próxima semana o ano de 1992. Terminamos com uma curiosidade temporal. Hoje é dia 12 de agosto de 2011. Ora, a 12 de agosto de 1991, há precisamente 20 anos, foi iniciada a comercialização do quinto álbum do agrupamento musical norte-americano Metallica, com o mesmo nome do grupo, mas que ficou mais conhecido como Black Album, pela capa ser totalmente preta. Trazia sucessos como Nothing Else Matters. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. desires, we live it our way. All these words I don't just see, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open my forever.